ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Pra quem partiu é festa. Quem ficou, ficou. Aviões sem pilotos vão para o abismo.